Operação Clareza 5. Tem um avançado que fotografou. Pátio 1 na posição 7. Pátio 3, posição 3 Lima, para Pátio 1 na posição 7. Vitor Bravo Golf, autorizado reboque, reboque está no término. Ok, obrigado. Que Alfa Eco autorizado, prosseguir até a posição 62, autorizado. Ok, Mike Alfa Eco, ciente, seguindo para a posição 62. Xanai 6251, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 200 graus, 3 nós. Alinhar e decolar, 6251. Xanai 6251, no decolar 229, controle no 208. 208. Brasileiro Salvador, Xanai 6251. 251, sobe 360, valida. Valida, obrigado. seja uma ótima 6251. Guarda 6251. Tráfego Salvador, muito bom dia, tá 3171, cliente, informação Fox Trot nível 340 para Guarulhos, posição 9, pronto Fox. 3171, Guarulhos, 320 autorizado, via pesura 10, Tamaté, decola pistola 0, cola direita, saída da El, transição ótima. Controle 120 décima 8, funciona 5465. Chamaram o controle, sequência? Frequência 120, décima 8. Ok, então decola da 10 na saída da EL, transição ótima, curva direita pós, ascensão autorizada até o nível 340, via Brasil 10, 1208 controle e aciona 5465, tá 3171. 3171, o nível 320, reporta para o push. 3-2-0, tá 3-1-7-1, toma na porta do pushback funcionamento. Pushback funcionamento na posição 9, tá 3-1-7-1. 3-1-7-1 autorizado, push contact. Para o táxi. Azul, do Bravo Golfo, formando perto do reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia. Tática da 3971 a bordo 205-47. Autorizado táxi em Monte Paradão no 0 Torre, 198-95, ligou no 019-3171. Pode assistir, por favor, competir. Da 3171, autorizado táxi via Índia. Ponte Paradão no 0 Torre, 198-95, ligou no 019. Ok, Pátio Índia, 1295 com a torre, 1019 no ajuste, botar 3971. posição agora, tá? 3171, bom dia. Tá 3171, autorizado ali a decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 5 nós. Primeira linha área decolar, pistão no zero, vento 3171. Lâmia 251, chama o centro Recife no 251, alterna no 3395. No 71, decolado aos 45, controle no 208. Muito bom dia, bom trabalho aí, 208, obrigado, tá? 3171. Controle de Salvador, bom dia, tá? 3171, Dael. 3171, sobe 320, sai da Dael. 320, Dael, tá? 3171. Autorizado, Leda, da presente? Autorizado, Leda, 3171. Obrigado, Leda, da 3171. 31 no 71, chama Recife no 251, alterno no 3395. Desculpe, senhor, a transmissão saiu um pouco baixa, é 3171? Afirmativo, chama Recife no 251, alterno no 3395. Obrigado pelo seu apoio, 1251, 13395, alterno 3171. Salvador, Golfo, Tango, Papa. Contra o Salvador, bom dia, azul 2775, passo para a informação, ponto troca. Rio 2775, voa Duna, 2000 pés, autorizado LF, 1018. Duna 2000, 1018. Pode ser no ideal, né? Afirmativo, autorizado no ideal para 2000 pés. 2775, vai reportar. azul 2775, livrando 970 para 2000. Entendi. Autorizado o procedimento por 2775. Afirmativo, 1019 agora, autorizado ele. Vai reportar no LOC 2775. Salvador, Golfo Tango Papa, informa até no rebote na posição número 5. Sim, bom dia. Bom dia. No localizador, tem o campo à vista azul 2775. 2775, completa o sinal ILS, chama por recento 1895. 1895, obrigado, Tega. Salvador, bom dia, azul 2775, estabilizado. Azul 2775, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 8 nós. Pouso autorizado, pista 1 no zero. O senhor pode confirmar a temperatura agora? 25 graus. Obrigado. 2775, solo Zulu 1, libere a direita, chame 1211. Solo 2111, azul. Solo Salvador, bom dia. Azul 2775, liberando. Solo Salvador, azul 2775. Solo Salvador, azul 2775, sem contato com o solo. 1219. Ok. Controle Salvador, Xané 6225, passo Foxtrot, bom dia. 625, desce para 4 mil pés, autorizado Vacilo, 1019. 4 mil, 1019, autorizado Vacilo, Xané 6225. Solo Salvador, gol 9978, vai com a informação Foxtrot, aqui está na remota. Salvador, gol 996. Piso 17, aí cola a pista no 0 com a esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle em 20.8, aciona 5506. Do Recife 410, via rota do plano, decolada 10 com a primeira curva à esquerda, Puca, Aracaju. O controle Aju. Controle 120.8 e o transplante 506. Gol 9978. Gol 9978, aponta um puxo azul 2775, posição modificada no sistema aqui para 3 linhas, vou ficar atento à sinalização no solo. Autorizado, decola a pista no 0, curva direita, saída da Eltra, Leda, após Leda e Rony, prossegue up 9B857. Controle em 20.8, cena 5511. Deixa eu autorizar 360, em outro plano, decola da 1-0, curva direita, é o Leda, Kirumi, up 9B857, 208 e transponder 5511. Correto, Pampusco, 9961. 978? Afirma. Autorizado para os portais, com o 978. Autorizado é a Pantera Taxi do 997. Número 2, setor aguarda, gol 1961. Pode anotar mesmo. Com dois a bordo, autonomia de 3 horas e 48, alternando. O 978, autorizado táxi Índio, ponte esperador no 0 Torre, 1 no 8, 95, legal no 0 no 9. 7, autorizado táxi Apache Índio, lá no ponto espera chamando a 189, 5 ou 9978. Guardando que o solo assim companhia ali para a retaguarda, sendo táxi, autorizado, puxa, pode estar. Gente, após a aeronave, autorizado, é para estar em táxi, está bem. atinge 4 mil pés no Chané 6225 com referências visuais. 225, desce 2019, autorizado ILS. 2019, autorizado ILS, Chané 6225. Autorizado a linha e decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, 5 nós. Autorizado a linha e decolar, pistão no zero, voo 9978.